já tarde. Mas te amo, meu amor. Talvez você encontre outra metade, mas eu nunca te esquecerei. Talvez seja tarde, mas te amo, meu amor. Talvez você encontre outra metade, mas eu nunca te esquecerei. Eu sei que às vezes parece que não ligo, mas as coisas nem sempre são o que parece. Nunca quis te fazer chorar, mas não sou perfeito, não sou nem um príncipe. Talvez eu seja um sapo sem solução, mas os sapos também me amam. Posso ter chegado em um cavalo branco, só que eu sou apenas um plebeu, você que é a princesa. Agradeço a Deus por ter posto você no meu caminho, um anjo que me levanta. Mulher igual você não tem, você é única, muitas deveriam aprender com você. Você é a mãe do meu filho, me deu o maior presente que alguém poderia me dar. Talvez já tarde, mas saiba que você tem um guardião pro resto da tua eternidade. Talvez seja tarde, mas te amo, meu amor. Talvez você encontre outra metade, mas eu nunca te esquecerei. Talvez seja tarde, mas te amo, meu amor. Talvez você encontre outra metade, mas eu nunca te esquecerei. Esse é o meu melhor jeito de me expressar. Não mando flores, mas componho canções. Garota, mulher, quente como o sol, linda como a lua. Deusa, você acha que eu não choro? Você acha que eu sou uma pedra oca por dentro? Mas eu tenho um sentimento, eu pago de machão. Só segura um tatu, meu coração. Você briga com meu trampo, diz que falta tempo pra nós dois. Mas corro hoje, é pra depois. Amanhã temos um futuro, sossegados, sentados na rede. Vento, pôr do sol ou a chuva, não importa, tanto faz. Com você eu topo qualquer coisa. Eu podia te mandar vários buquês de flores, mas flores murcham, canções são pra sempre, amor. Talvez seja tarde, mas te amo, meu amor. Talvez você encontre outra metade, mas eu nunca te esquecerei. Talvez seja tarde, mas te amo, meu amor. Talvez você encontre outra metade, mas eu nunca te esquecerei. Talvez seja tarde, mas te amo, meu amor. Talvez você encontre outra metade, mas eu nunca te esquecerei. Talvez seja tarde, mas te amo, meu amor. Talvez você encontre outra metade, mas eu nunca te esquecerei.